Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando reveu Mandela, sei qual é tua intenção. Faz carinha de safada, botando um pouco. Canta! Já falei que eu passo roubo e não cai em qualquer papinho. Quero ouvir, ô Juliana, o que tu quer? Joga a mão pra cima, que é de Alagoinhas, vem que vem. Tá dando uma sentadinha, gostando da rosadinha. Tá dando uma sentadinha, gostando da rosadinha. vai embora. Minha vida chora, querendo te ver. Fico um pouco mais aqui, só pra gente amar. Posição, dá muito tesão. E não para, hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito. Quem sabe canta Lagoinhas, vem! Vem, rebola, vem, rebola. Eu vou te olhar daquele jeito que tu gosta. Vem, rebola, vem, rebola. Vou te machucar daquele jeito. Vem, canta. Só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar, gatinha. Só você e meu coração, vem me dar tesão, vem pra cá, gatinha. Só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar, gatinha. Só você e meu coração, vem me dar tesão, vem pra cá. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. E quem gostou dá um gritinho aí.